Se joga no balanço do trio, balanço do trio. Gostosinho. Olha tudo arrumando a chance. A galera curtindo a moral. Vai descendo reggae com reggae. Mas cuidado pra não passar mal. Com a garrafa de uísque na mão, a novinha fica louquinha. Ela sobe, ela desce, rebolando pedra na linha. Aumenta o som do paredão, paredão. Quem tá feliz dá um grito, dá um grito. Bebendo não liga pra nada. Novinha tá louca, descontrolada. Desce a mão na cabeça, copo de uísque, sereno a linha, não me desce. Desce com a mão na cabeça, copo de uísque, cedendo a linha, não me desce. Quebra a mão. Desce com a minha, desce com a minha. Desce com a minha, desce com a minha. Desce com a minha, desce com a minha. Rebolando louquinha na pele e a linha. Desce com a minha, desce com a minha. Desce com a minha, desce com a minha. Rebolando louquinha na pele e a linha. Chegou, a galera curtindo a moral. Vai descendo reggae com reggae. Mas cuidado pra não passar mal. Com a garrafa de uísque na mão, novinha fica louquinha. Ela sobe, ela desce, rebolando pedra na linha. Aumenta o som do paredão, paredão. Quem tá feliz dá um gritão, gritão. Bebendo não liga pra nada. Novinha tá louca, descontrolada. Desce com a mão na cabeça, copo de uísque, cedendo a linha, não me desce. Desce com a mão na cabeça, copo de uísque, cedendo a linha, não me desce. Desce com a minha, desce, desce com a minha. Ela pede a minha. Vem o balanço.